Quando muito quiser, importante. DJ Tony, vamos de música nova. É isso aí, rapaz. Eu também pago essa música. Vamos de música nova, vagabundo. É mesmo? Então vai. Em primeira mão aqui, hein, pra Guaí. Desse jeito. Esse aqui é Bin Laden, hein? Vai, tiozinho. Salve, rapa. Afro é meu nome. Hoje a minha arma é meu microfone. Tem o DJ Tony que fecha comigo. O Bad Diamante são mais que amigos. Vocês passaram no teste. Douglas Bugão, Cleito Nego Edson, meu pai Tião. Aliás, neguinho, vocês são mais que irmãos. Essa simpatia vem do coração. Em qualquer comunidade, aliado à Vera. Sou respeitado pela favela, pelos parceiros, pelos verdadeiros. Na alegria, na tristeza, com ou sem dinheiro. Sou preparado pra guerrilha, pro calor psicológico. Minha mente é a milhão, o raciocínio é lógico. Mas ao invés da guerra, eu prefiro a paz. Muito amor, tá ligado, rapaz? Essa comunidade é desse jeito, firmeza total. Aí, é desse jeito. Sem palavras. Enquadrando os pipoca, o guerrilheiro a mais. Na trilha mafiosa, aqui é resistência e a proposta tá de pé. Vagabundo, eu tô no jogo. Por quê? Tendo que der, a vida é louca e dela faço parte. Essa é a verdade. Sem palavras. É, só quem é, só quem é. Só, DJ só Tony. Quem é. Aí, primeira mão, a música nova. Agora eu vou lançar mais um som pra vocês. Porque cada dia, pro rapper, tá ligado? Tudo é inspiração.